depois de uma vida largada, no mundo, nas ruas jogada, qual criança desamparada, com a alma lançada em uma prisão. Momentos de grande amargura, de sofrimento e dor, são horas de grande tortura. Não tem piedade, não existe amor. Eu estava desesperado, queria até me matar. Vivi escondido nas trevas, mas no fim do túnel brilhou uma luz. Alguém chegou à minha frente e falou do homem da cruz, dizendo: saia dessa vida, sua saída está em Jesus. Aceitei a minha vida com os seus problemas, a ele entreguei. Hoje sou livre porque Jesus Cristo já me libertou. Não sou mais preso, sou um homem livre, ele me transformou. Cumprir essa pena até a morte chegar, mas Deus entrou com providência e mandou um anjo pra me libertar. Pra Deus não há impossível, tudo Ele pode fazer. Os homens têm autoridade, mas só Jesus Cristo tem todo o poder. Eu já fui pedra de tropeço, angústia para minha mãe, tristeza para os meus parentes e para a sociedade. Trabalho já dei. Agora não sou mais o mesmo, um novo homem me tornei. Troquei a morte pela vida, quando a Jesus Cristo eu me entreguei. Aceitei a minha vida com os seus problemas, a ele entreguei. Hoje sou livre porque Jesus Cristo já me libertou. Não sou mais preso, sou